Agora 4:18. Já estamos aí, já falei várias vezes, agora sim vou abrir aqui o microfone. A gente está recebendo hoje a Marlua, ela que é multiartista aqui de Vitória da Conquista, uma pessoa que atua nesse meio também, pinta, escreve, compõe, né, Marlua? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, a galera de casa. Um cheiro nos corações, nos cangotes. Também o Felipe, você baixou o microfone, né? Pode colocar, você vai falar. Felipe, geralmente o pessoal que toca não quer falar, né? É, geralmente a gente já esconde logo, bota aqui no violão pra... Mas pelo menos você pode dar seu boa tarde aqui, pessoal. Boa tarde, pessoal. Felipe que acompanha a Marlua já há 20 anos, né? Há 8 anos. Olha, a gente tá ouvindo ao fundo passarinhar. A graça do anil do firmamento. E aí, Marlua, em relação a essa música e a sua carreira, antes de você falar sobre suas composições, sobre essa e outras músicas, fala um pouquinho pra gente como é que você entrou. A gente já sabe que você é filha do Evandro Correia, né? Isso. Já tem aí no DNA, mas fala um pouquinho da sua história. Então, eu conto, as pessoas acham graça, que eu falo, música, não queria nem ver na minha vida. Já bastava painho, mainha também, que é cantora, compositora. E eu não queria nem saber, eu queria ser agrônoma. É, pra mim, a minha meta de vida era ser agroguel. É. E, inclusive, cheguei a fazer na UESB aqui, não me formei, mas cheguei a fazer agronomia aqui na UESB. Fiz em Alfenas também. Só faltou pegar o diploma, né? Só faltou pegar o diploma. Chegou perto. Cheguei perto. Agronomia, né? Bem nada a ver com bem música, nada né? A ver. Só se for alguma letra que você colocar. Né? Mas, assim, eu comecei a cantar com 12 para 13 anos. No colégio em que eu estudava, que tinha Vladimir Canguçu como regente do coral e Clériston Cavalcante, né? Nosso glorioso Queque, músico. Ele que chegou a fazer aberturas de novelas famosas. Exatamente. Também, da Globo, né? Isso mesmo. Clériston, onde ele anda hoje? Clériston, ele tá com a escola de música aqui em Conquista também, produzindo e tudo mais. Legal. E fazendo estúdio, né? E assim, aí ele chegou, não, mas você me conhecia desde muito pequenininha. Não, Marlon, você tem que cantar seu pai. Mas meu pai canta, eu não canto, não. Mas acabou que a gente criança, né? Quem participa do coral tem um ponto nas matérias. Eu corri e fui participar. Mas era algo que era só mesmo hobby. Ia lá pra desestressar. E nesse hobby eu fiquei dos 12 aos 20 anos. Nossa. Cantando em coral. Que cantei hobby lá, cantei longo, no Madrigal, em grupo de canto do antigo Cefet, hoje IFBA. E outros grupos de canto por Vitória da Conquista. E aí parei totalmente. Falei, não quero mesmo música, não vou ficar investindo nisso. Saí daqui para fazer uma parte da faculdade em Alfenas, Minas Gerais. E lá ficava brincando. Um amigo meu tocava violão e a gente ficava brincando. Até o dia que eu recebi uma proposta. Geraldo, dono da banda Café com Bobagem, chegou para mim. Ah, você é Marlu, amiga do Alan. Alan disse que você canta. Falei, Alan é mentiroso. Alan tá mentindo. Tem um homem mentiroso, é Alan. E ele insistiu e me ofereceu dinheiro. Eu sou um pouquinho mercenária. Passando aquele aperto. Todos nós somos, Marlon. Né? Não foi? Estudando muito lá e trabalhando. Eu trabalhava de garçonete. Minha vida era muito corrida. E aí, de repente, ele me ofereceu um cachê bom, mas bom de verdade. Aí eu falei, oxe, você vai ser o jeito de saber se eu sei cantar. E comecei numa banda de axé, em Alfenas, intitulada Café com Bobagem. Olha. E aí fiz 5 shows, sul de Minas e norte de São Paulo, com eles, no ano de 2011, foi esse carnaval de 2011. E nessa, gostei do negócio. Quando eu voltei aqui pra Conquista, eu não quis saber de outra coisa e tô aí até agora. Então, pra você ver, né, aquela questão, né, por você ser filha do Evandro Correia, a gente pensa assim, olha, foi o pai que deve ter colocado ela nesse caminho da arte, né, da música. E você conta outra história, né, surgiu de uma maneira diferente, inusitada até, né. Até te perguntei se o Evandro, ele costuma, ele dá pitacos no seu trabalho, assim, você faz uma composição, ele chega e fala, não, isso aqui, você muda isso aqui, ou ele não interfere. É, normalmente letra, ele acha tudo ótimo. As letras, ele acha, pra ele, eu sou um compositor excepcional. Não sei se ele tá falando a verdade, mas ele gosta muito da parte, minha parte de letrista. mas sempre harmonia e música é assim, a parte harmônica a gente sempre tá mudando, até mesmo minhas músicas autorais que eu já gravei, eu já não quero mais, já quero mudar, já quero mexer em alguma coisa, até porque a gente vai estudando e vai descobrindo mais, vai ficando mais sapiente naquilo, é verdade. Então a gente vai modificando, e ele tem essas críticas também, normalmente críticas bem construtivas de shows, de figurino, eu sou a louca do figurino, eu quero figurino pra tudo. E ele também, ele gosta, né, dessa parte, ele sempre dá um pitaco, sim. E aí você também, a gente tava conversando, é uma coisa da sua família, né, uma família musical, né? Tem isso. Até sua mãe também, é, dona Tânia, né? Isso, um abraço mãe, pra ela, tá um beijo, é que o Marcel também, que é, eu descobri aqui, é colega nosso, o Marcel, e que ele também canta, né? O Marcel canta lindamente. Eu fui ali atrás só dele, que ele tem vergonha. Vou trazer ele aqui daqui a pouco pelo braço aqui, pra ver se ele canta. Mas por falar em cantar, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre outras coisas interessantes em torno da carreira da Marlua e outros trabalhos relativos à arte que você desenvolve, né? Mas o que você trouxe aí, vocês trouxeram pra gente aí, pra gente ouvir? A Loucuras. Aqui é o lugar a certo? Gente tem um projeto, eu tava falando mais cedo, é um projeto que a gente faz durante o ano inteiro, que se chama Miscelânea. Que surgiu em 2015. Olha, desde 2015 até agora a gente sempre faz ele, a gente vai trazendo algumas coisas novas. Tem músicas que nunca saem do projeto, porque são músicas que são muito afetivas pra mim. É, tem uma que a gente falando, vai estar rolando agora o documentário de Gal Costa, né? Também. E ela tá sempre, sempre no meu repertório. Adoro. Aprendi a amar Gal Costa através de Manhã. Minha mãe, Dona Tânia Maria, que me apresentou e eu sou apaixonada até hoje. E essa é uma das músicas, na verdade, é a música de Caetano, salvo engano. E ela interpretou lindamente e a gente fez essa versão bacaninha. Olha, você trouxe uma gaita. Eu acho que eu peguei a gaita errada, peraí. A gaita errada. Que a Marlua também toca, né? Ela disse que não toca muito. Não sou, não. Sou instrumentista, não. Eu sou péssima instrumentista. Mas eu arrisco um tiquinho. Então, simbora. Vamos lá. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei assim. Baby, oh baby, eu sei assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo? Baby, baby, há quanto tempo você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, o que eu não sei mais, ah, eu não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Estamos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, sei, ganhar na minha camisa. Baby, baby, I love you. Baby, baby, baby, I love you. Na minha camisa, baby, baby, I love you, baby, baby, t'aime, mon amour. Que legal, viu? Mas olha, a gente tava aqui curtindo o seu trabalho, ouvindo aqui. Você trabalha bem, evidentemente, sua voz. E você comentava que também quem precisa dessa de reeducação, né, de voz e todos os elementos necessários, até para ingressar na carreira ou não. Tem gente que quer simplesmente utilizar sua voz melhor, né? Como é que é esse trabalho que você faz? É paralelo a cantar, né? Isso, então, eu intitulo de facilitação vocal. Porque eu ainda não me formei em música, passei agora na UFRB, vou cursar música e eu não posso estar me intitulando professora. Entendi. Né? Então, o que eu faço? Dentro dos workshops, oficinas e outros cursos paralelos que eu fiz, voltado para a pedagogia vocal, com Full Voice, inclusive, não sei se vocês conhecem, quem puder, procure também, até os profissionais da música ou não profissionais, quem for professor e tudo mais, que utiliza muito a voz, Full Voice. Ah, é uma técnica? Na verdade, é um grupo, galera que faz vários encontros sobre a pedagogia da voz. Fala sobre fisiologia e tudo mais, fiz alguns cursos com ele, principalmente na pandemia, eu entrei de cabeça nisso. Então, as aulas de facilitação vocal, que as pessoas gostam de titular de aula de canto, a gente vai cantar sim. Mas no meu caso eu faço aquele reconhecimento, a pessoa ela compreender a própria voz. Tem pessoas que cantam muito baixinho, porque eu não tenho potência vocal. Na verdade não é, porque tem medo da própria voz, vai falar no microfone, ouve a própria voz e acaba fazendo os dois serviços, né? Fala, coloca a voz pra fora e acaba engolindo a voz novamente. Olha, então a gente começa a fazer todo esse trabalho. A gente faz o diagnóstico vocal, a gente faz todo o trabalho de respiração, impostação, exercício de aquecimento, desaquecimento, técnicas vocais, tanto para o canto quanto para a fala. Olha, então a gente que trabalha com rádio também pode, sim, de repente. Qualquer pessoa que trabalha com voz. Embora. Vamos lá. A gente comentava também sobre essa questão. A voz. Tem gente que fala assim, minha voz é feia. Eu às vezes falo sempre, não é que ninguém tem a voz feia. Exato. Se você souber o que você está falando, né? Trabalhar a sua voz. Respiração, impostação. Tem gente que não pode falar alto. Não é? Isso. Eu sou a favor que ninguém fale alto, inclusive. Né? Falar alto péssima. Devia ser proibido. Mas, eu sou uma gralha, eu falo muito alto. Mas quando você fala alto, se você não tem uma voz legal, aí piora tudo. Então eu não sei se o segredo seria isso, também você modular, né? Quem tem a voz estridente, né? Qual o conselho que você dá aí, de repente? Como você disse, mesmo que a pessoa não é dessa área de cantar nem nada, às vezes você vai fazer uma apresentação ou para o seu desenvolvimento pessoal. Você quer ter uma voz legal, né? Sim, existem pessoas que elas têm medo da oratória, justamente porque elas não reconhecem como delas aquela voz, né? Aí eu não gostaria de ter minha voz assim, eu queria cantar igual a Beyoncé, muitos alunos chegam pra mim, uhum. Aí eu queria cantar igual a Lady Gaga, eu queria cantar igual a Beyoncé, eu queria ser um Fred Mercury, tem muitos alunos difícil, que chegam pra mim. Aí, pegou pesado, né, Fred Mercury? Existem as questões fisiológicas e anatômicas do trato vocal também. Então a gente vai fazer esse diagnóstico. Algumas pessoas encaminham para otorrino, para fono, para ver se tem alguma lesão, algo que a aula de canto não vai resolver, não vai solucionar, né? Porque são coisas mais específicas da musculatura vocal, alguma lesão que eu não vou conseguir sanar. Mas isso, através do diagnóstico vocal, a gente consegue perceber se há alguma falha nesse sentido. Mas mesmo pessoas que nunca cantaram na vida, eu tenho provas vivas aí de alunos que realmente eram pessoas que não tinham noção nenhuma de música, de afinação, de rítmica, de técnica vocal, muito menos, e que não saíram é só a voz, cantando. Né? Como você fala também, não é só não a é voz. Questão, neste caso da arte, da cultura de cantar, e você tem que ter conhecimento de música mesmo, né? De música, mesmo que você não tenha um conhecimento de música teórica, mas você precisa ter um ouvido bacana para você conseguir diferenciar os sons, né, que você está emitindo. Primeira coisa, você vai ouvir e o cérebro vai processar para depois você executar. A primeira coisa é ouvir. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. quando você aprendeu a falar, você primeiro aprendeu a escrever a palavra ou você aprendeu a produzir o som daquela palavra? É, a gente aprende isso também no curso de letras, bem, essa parte aí da linguística, e é muito interessante isso aí. Ô Marlua, manda um abraço aqui pro Plácido, que tá te ouvindo lá, diz que tá gravando aqui, viu? Ele é gratidão, que tá fazendo um trabalho lindo, é memória do Sudoeste, não é isso? Tá falando aqui, foi um trabalho bem legal de arquivar toda essa produção local, né? Ele fala muito do trabalho autoral, e falando sobre esse assunto, a questão do trabalho autoral, você tem tributos e tem o seu trabalho autoral. Sim. Existe uma dificuldade do artista local quando ele vai se apresentar, às vezes, nos barzinhos, nos eventos, e quando ele quer entrar com o seu trabalho autoral. Às vezes, o público está muito acostumado com os tributos, quando você canta ou faz uma releitura de um grande artista. E já ouvi colegas, né, seus artistas falarem isso, mas às vezes a gente vai para um lugar e até o quem contratou quer que a gente cante mais, a gente chama de covers, né, mais a música dos outros do que a nossa. Existe essa cultura que precisa ser ampliada, de que é importante dar espaço para a cena local, mais para o autoral também. Você sente essa dificuldade ou não? Seu caso não tem esse problema? Muita. Eu acho que para todo mundo. A cena alternativa de Conquista é muito rica. A gente tem aí Larissa Caldeira, Ana Barroso, o próprio Giga, né? Que saiu daqui, ele não é daqui de Conquista, ele é de Maracás, mas começou, se formou aqui, começou um trabalho autoral aqui também, que estão bombando aí. Luiz Aldaz, que hoje não tá mais trabalhando com a música enquanto compositora, mas ela tá dando aula e tudo mais, mas que fez um trabalho belíssimo autoral. Tofalini, a própria Pipa, Isadora Oliveira, ela esteve, né? Pipa aqui música. Pipa é uma compositora maravilhosa. Tocando Amy House e outra dela, outras músicas dela. Teu Soares, Ítalo Silva. Ítalo Silva é um descarado. Porque Ítalo tem muitas músicas incríveis e ele não lançou nada ainda. Ele não lançou nada há anos. Eu conheço, eu e Ítalo, a gente conhece de criancinha. Nossos pais eram muito amigos. Painho e seu Beija. Então tem muita gente boa. No meu caso, eu comecei a colocar mais músicas autorais nos festivais de forró que tinha por aí. Então as primeiras músicas autorais que viram minhas foram músicas de forró, né? Os forrozão, baiãozão e shots. Eu estou programando agora para até dezembro conseguir concluir o EP autoral, que eu vou estar trabalhando toda a questão de música e rítmica africana e afrobeat e tudo mais, com um EP com músicas minhas, de Dona Tânia Maria, que é uma compositora incrível. E aí, letra, mãe. Minha própria mamãe. E a gente vai estar trabalhando sempre essa questão do afrobeat. É uma coisa que eu gosto muito, que eu quero estar trazendo, que normalmente eu não mostro muito. Nos lugares onde a gente toca, são poucos locais que a gente tem a liberdade de chegar e tocar algumas coisas assim. Você falando, tem essa resistência. Tem resistência até pra gente fazer versão. Como a gente fez aqui de Baby, às vezes a gente toca, pessoal, mas a música não é assim. É sério? Muito. Aí você tem muita paciência, né? Você respira. Hoje eu tenho a oportunidade de estar tocando em locais que me permitem fazer, vamos botar assim, fazer o que eu quero. Eu sempre falo, gente, eu sou meio ousada, eu posso fazer o que eu quero. Inclusive aqui você pode fazer o que quer, viu? Só gostei. Registrando isso aqui. Tenho locais assim que eu sempre levo alguma coisa nova. Hoje estava marcado, sei lá, a Marlua para fazer samba. Eu adoro, uma coisa que eu adoro, tem alguns projetos de samba engatilhados também. E aí eu acordei, eu não quero fazer samba não. Ligo, gente, vamos fazer um forrozinho hoje, o clima tá pedindo forró, e eles deixam. Muda a agenda pra que a gente consiga fazer algumas coisas diferentes, assim. Ô Marlua, você já viu que eu tô falando com você toda hora olhando esse triângulo aí, você entendeu o que eu tô querendo dizer com esse meu... Você trouxe esse negócio aí pra usar, evidentemente. Sim. E você vai cantar uma música que você vai usar o triângulo, não? Vou. Tô curioso, vamos, pode ser agora? Uma música autoral, que a gente participou até do... Meu Deus, São João do Nordeste, o programa... São João do Nordeste. Mano, eu tô falando treino porque um dia eu tava brincando com o pessoal, em todo mundo e tal, e aí eu peguei. Eu falei, deve ser fácil esse negócio, me dê. E eu não conseguia fazer. Não é fácil tocar triângulo. Não é fácil. O pessoal pensa que é só ficar tiquirinho ali. Não, tem que ter um... complicado. Na verdade, instrumentos percussivos, que eu sou apaixonada por instrumentos percussivos, eles são... tem uma cadência que acho que ele é pra contagem... É isso, né? Cadência. É, a cadência é diferente. Isso. Você tem um molejo. Inclusive, quem me obrigou a tocar triângulo foi Isadora Pipa. Olha, vou contar a história rapidinho, muito rápido. Ó, vamos marcar um dia, você volta aqui e vamos chamar ela também. A gente vai por fazer favor, uma brincadeira. A gente, inclusive, aqui. Amiga, olha, tô falando aqui da nossa viagem. Estamos de férias a partir de domingo, eu pelo menos até o dia 6. E vamos viajar, vamos pra praia, inclusive tentar compor, fazer umas coisas juntas também. Eu, ela, Nanda Conegundes e Marcela Maria. Eita. Então simbora. Vamos lá. Foi chegando de mansinho, sorriu e fez carinho no meu coração. Bagunçou, dançou quietinho, mas pro meu peito gritava não. Dois peixes, duas portas, duas Marias tortas que a íris maculou. Dois seres, duas deusas, codinomes, sensores de amor. Pequena, se eu sei que à tarde você não vem, é triste o meu querer bem, é solo seco, olhar errante, chuva distante que nunca vem. Branquinha, se a saudade aperta com essa canção, só pensa em te dar asas, pra que minha casa seja morada do teu peito e pouso sãos. Ai, ai, pequena, se eu sei que à tarde você não vem, é triste o meu querer bem, é solo seco, olhar errante, chuva distante que nunca vem. Branquinha, se a saudade aperta com essa canção, só penso em te dar asas, pra que minha casa seja morada do teu peito e pouso sãos. Muito bem. Se chama Olha, Marias. Mari, essa já vai estar no EP? Vai estar no EP também. Ela a gente fez, eu falei errado, na verdade, a música que a gente foi pro São João Nordeste foi passarinhar. E essa foi do governo do estado na pandemia, foi isso mesmo. A gente gravou um mini clipe para ser lançado também, foi bem bonito. Ah, tem também, então, você já tá desenvolvendo esse lado visual de clipe também? Ah, eu sou ousada, meu filho. Por quê? Falando aí... De vez em quando, meu negocinho, pra aparecer, eu tô lá. Você já tem algum clipe legal assim no YouTube? Ou tá, inclusive, o que tinha, meu pai mandou apagar. Como é, seu Evandro? Aí a gente falando sobre a questão, é ele, não, tem uma parte lá, filha, que ele não é muito assim de dar o pitaco, sabe? Ele não é. Quando dá também, já manda apagar, né? É, ele é desses. Não, ele chegou assim, ele é muito respeitoso, ele é um lindo. Ele chegou, minha filha, papai, né? Ele me chamou de papai, papai. Com todo respeito, ele é muito assim, ele me assim, com todo respeito, mas por favor, se você puder. Apaga aquele clipe, nós vamos. Eu pensei em algumas coisas pra harmonia, eu posso lhe ajudar? Ele é muito assim. Olha aí, que. Eu, amor. Lógico, eu já fui na hora e eu apaguei. Falei, é claro. Ele tá falando, você já tá apagando. É, enquanto ele tava falando, eu falei, não, já pode olhar lá, já foi pro saco aquilo ali. Olha que legal, foi essa. Pro saco de lixo, vamos, né, fazer outro. Família, família, mas ele trata como artista, né, mesmo, sim, né? Como uma ele colega. Ele tem essa, né, preocupação. Mas assim, você já fez alguma música pra ele gravar ou vice-versa? Então, em 2007, eu fiz uma música com ele. Na verdade, ele fez a melodia toda da música. Se chama Viola Violão. Isso em 2007. Eu lá sabia que eu sabia compor. Eu nem mexia com música ainda. Mas eu escrevi uns poeminhas, uns negócios ali. E aí, eu cheguei na casa dele de madrugada. E ele virou pra mim, papai, ó, tenho essa melodia e essa primeira frase, esse primeiro verso. Minha viola, meu ranchinho dentro da alma, toma aí, termina aí. E eu, como assim? Eu nunca compus ele, ah, mas você vai compor hoje. E fizemos a música, só que nunca gravamos. Olha, você é pode recitar pelo menos a letra ou você não lembra? Eu lembro uma partezinha. É minha viola, meu ranchinho dentro da alma, por quantas noites andara com esse louco sofredor. Minha viola, borboletas na varanda, voa, canta, encanta e dança, tu arte e eu ator. Legal. Uma das partes da música. Olha só. E a gente também, ele pensa, a gente não, né? Ele já pensou muitas coisas, a música ser feita somente com violoncelo e uma percussãozinha leve, umas coisas. A gente que tem umas loucurinhas assim, ele aceita minhas loucuras também, pras músicas dele, então ele fala, pai, isso aqui, ó, ah, não gostei não, tira isso, bota tal coisa assim, que você acha que não vai ficar melhor, ele aceita também, ele é muito aberto também. Quem esteve aqui também tem pouco tempo, foi o Gilson Della Sela, sim, né? E na época era véspera de uma apresentação com o Evandro. Eu isso. Acho que você participou também, né? Eu fiz a, né, abertura do show. Esse show foi lastreado, assim, que são sucessos autorais. Como é que foi? Você tem alguma coisa do show que você participou que você possa falar pra gente ou apresentar então, aqui também? Então, lá eu fiz muito voltado pra essa questão do miscelânea. Como a gente fez... Gal, né? Me ajuda, a gente fez Gal, a gente fez... Tim Maia, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, coisas que me influenciaram. Como eu estava fazendo a abertura do show dele, de Seu Evandrinho, eu quis colocar músicas que trouxessem muito o que a gente ouvia e ouve ainda, né, juntos. Então foi mais voltado para isso. Entendi. Você quer cantar mais alguma música ou você está cansada? Ah, não, eu sou uma cantora que não canta, né? Eu fico em casa, ninguém me ouve cantar em casa. No dia que eu tô cantando é porque eu estou assim, super alegre. Mas olha, quando eu pergunto aqui, é sério mesmo. Um dia eu vi uma menina, eu falei, você quer cantar mais uma música? Ela falou, não. Eu só vim para cantar três músicas, mas não tem problema. Mas se você não, quiser... Não, se vocês quiserem aí, eu então sou canta, muito assim, né? Ousadinha. Vamos fazer o quê? Ah, vou fazer um autoral. Oba! Quase nunca toco minhas músicas autorais, estou me sentindo à vontade para fazer. Eu sou uma pessoa assim, ó, eu vou fazer o merchan. Com a minha gata, né? Lógico. Gata de duas pernas, chama Marcela Maria. Tá até ali fora esperando a gente, as últimas músicas. Gente, ela ali, olha. Ela ali, ó. Não, ela tá lá fora de lá fora mesmo. Não, ali é outra pessoa. Meu Deus. Marcela deve estar ouvindo a gente lá na rádio. Por que você não chamou ela pra entrar aqui? Né? Aí eu falei com ela, não, vou ficar esperando aqui dentro do carro. Daqui uns dias você pode chamá-la também, Marcela é cantora. Olha aí, Marcela, você tá ouvindo aí, saia do carro, vem aqui. Marcela canta e toca muitíssimo bem, inclusive seu Evandro só quer Marcela pra fazer a abertura de show dele, filho. Pra eu conseguir uma brecha naquela agenda. Ô Marcela, vem cá pra gente encerrar aí com você cantando junto com o Marcela canta lindamente. Como diz o Conquistense, moça. Moça. Venha, moça. Venha, moça. Vamos lá. E essa música também é anciã, a gente passa por várias coisas, assim. Enquanto um casal homoafetivo, né? E questões de crenças e tudo mais. E a gente, na pandemia, a gente se aparou as arestas. E foi tudo muito assim. Foi quando a gente começou a morar juntas e tudo mais. Então foi bem pesado, mas bem gostoso também. A gente está se descobrindo e curando as mazelas, né? Uhum. Na verdade, aparando as arestas. E essa música se chama Anciã. E eu fiz para a Dona Marcela Maria. Marias também foi pra Dona Marcela Maria. Quando ela me abandonou e foi pra Londres, ela foi embora 9 mil quilômetros. No outro dia eu fiz uma música. Olha isso. Mas deu certo que ela voltou. Bom, tá de aqui. Artista é isso. Tudo que acontece vira música. Tá Sim. triste é música, tá alegre é música. Exato. Então. Ah, é bom demais. Vamos lá. Então vamos lá. Vinda da Mata Atlântica, oê, doce mel de cacau. Provei você, bicho da seda branca. Cadê caminhos pra eu sorrir? Te vi tecer, não tem orixá nem mandinga que faça você se encontrar. Se me fala onde caminha, já sei por onde vou passar. Com terço figa trevo santo, banhamos nas ondas do mar. Com terço figa trevo santo, banhamos nas ondas do mar. Anciã mandou dizer. Anciã mandou dizer. Quando você se perder, quando você for chorar, se o teu riso for pouco, tem reza pra te melhorar. Se perdeu seu faro na busca, pro teu caminho encontrar, peça para São Longuinho, junto eu dou três pulinhos, você vai saber onde está. Mata Atlântica. Oê, doce mel de cacau, provei você, bicho da seda branca. Cadê caminhos pra eu sorrir? Tive tecer e anciã mandou dizer. Anciã mandou dizer. E quando você se perder, quando você for chorar, se o teu riso for pouco, tem reza pra te melhorar. Se perder o teu paro na busca, pro teu caminho encontrar, peça para São Longuinho, junto eu dou três pulinhos. Você vai saber onde está. Fiquei nervosa. Olha, porque... é o amor que mexe com a sua, não é? O amor que mexe com a sua cabeça, me deixa assim. Eu tô precisando fazer mais um trabalho, meus alunos não vão me querer mais. Trabalho de dicção agora. Mas olha, esse miscelâneo, né? Eu tava olhando aqui, até Louis Armstrong, você tem no seu repertório? Você canta em inglês também? Então, eu melhorei, Marcela. Você falou, Kaique, que você é Louis Armstrong, tem que ser inglês. Que mas é. Vai que era um Echemelé Gel. Vai que você, né? Um inglês da Caatinga diferente. Ou então fez igual aquelas... Um inglês, né? Elomariano. Elomar tem um inglês próprio dele, né? Elomar, você já participou em abertura para Elomar? Eu fiz a ópera Caatingueira dele, Faviela. Olha... uma das personagens, uma das primas da ópera Faviela. Você participou? Eu participei. Eu dizia que eu era cantora de ópera e atriz, né? Mas foi uma delícia. Foram 9 meses de trabalho junto a ele. É uma... riquíssimo. É uma coisa assim que não tem como descrever. Foi belíssimo. A gente se apresentou lá na Casa dos Carneiros em 2 sessões. Foi muito lindo. Muito lindo. Uma equipe maravilhosa. Ana Barroso estava, Ítalo Silva, Rita... Piton também, Mariana Macedo, há uma galera, eram 23, Teófilo, eram 23 artistas, junto com a Ópera Cata, né? A Ópera Cata é quem cuidou da parte de teatral e tudo mais, que trabalhou com a gente, e o Sérgio, o Kézia, inclusive um cheiro em vocês, tô com saudade, vocês são lindos. E foi belíssimo, foi uma delícia. Mas Marlua, eu tô vendo, vocês estão olhando aí no celular, é um negócio do Louis Armstrong? Isso. Ele é jazz, não é isso? Pra Felipe pesca. Ele tem uma pegada de jazz e blues, né? Geralmente, o povo, a gente conhece mais aquela What a Wonderful World. É essa, né? Mesmo, então vamos fazer aqui. Que eu acho que tem uma meu Deus, uma tô gaguejando. Que tem uma letra belíssima, uma mensagem muito bonita. Você falando, você canta em inglês, eu cantava de ouvido, aquela coisa, você ouvir primeiro, pra depois você vir entender a tradução e tudo mais. Mas Marcela fala inglês fluente, morou fora e tudo, e ela me corrige muito, então meu inglês melhorou bastante depois, nesses 4 anos de relacionamento. Eu acho que dá pra fazer uma coisa mais bacana do que antes. O inglês, você aprender inglês com música é bem mais fácil, né? Eu tava comentando esses dias que eu aprendi inglês cantando música dos Beatles, né? Que as músicas dos Beatles são simples, né? São. Antigamente, eu discuti até com uma colega de rádio, a gente falou dos Beatles, mas os Beatles, na época tinha uma boys band chamada New Kids on the Block, né? Sim. Aí ela, pra me pirraçar, ela falou, mas em termos de letras, Beatles, New Kids on the Block é a mesma coisa. Eu, não, mas depois que eu fui olhar, Wanna Hold Your Hand, eu quero segurar sua mão, quero segurar sua mão. Realmente, as letras eram simples, né? O que fez, claro, outras coisas fizeram deles todo esse marco. Mas ao riquíssimo, no início, eles faziam pesquisas fora e traziam novidades. Pra parte mesmo a melódica, né? Era uma coisa fantástica. Ô Marlu, deixa eu só corrigir aqui, antes que os Beatles maníacos me esperem na porta da rádio pra me bater. Pessoal, tô dizendo o seguinte, no início, quando tinha a Wanna Hold Your Hand, era, realmente, as letras eram simples. Com o passar do tempo, foram ficando mais densas, mais profundas e tal, né? Mas no início era bem simples. As músicas mais maduras também, faz parte. Faz parte, né? A evolução do artista. Mas, enfim, vai rolar o What a Wonderful World? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. A sky of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the face of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I heard babies cry, I watch them grow. They learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Como diz o pessoal aqui, a gíria brocou. Brocou. Eu não gosto de usar os clichês, não, mas vou ter que falar isso aqui, né? Encerrando com chave de ouro. Esse é super moderno, é criativo, né? Encerrando com chave de ouro. Porque a gente não percebeu, acho que o pessoal que tá ouvindo também não notou, mas a gente chegou ao final do programa, né? Será possível? Foi acho que uns 30 minutos, sei lá, quase, mas foi muito bom. Uma delícia. A gente tem que marcar outro dia. Por favor. Né? Vamos marcar outro dia. Aí você traz uma convidada também. Trago, vou trazer a dona Marcela. Pronto. Pra poder fazer aqui. Quem sabe dessa viagem que a gente tá fazendo agora? Não sei, algumas coisas que a nossa pretensão é descansar a mente pra ver se a arte flui um pouco, né? Talvez a gente chegue com coisas novas. Aí você fala, olha, a gente não cria só no sofrimento, não. A gente cria na alegria, né? Com então, certeza. No prazer da descontração e do descanso, né? Tá descansando e tá produzindo. Marlua, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu posso fazer uma chamada? Fica à vontade. Hoje, vocês que estão em casa, querem dançar um forrozinho, São João não acabou ainda, não? Não. Então, eu vou estar no Blue Jeans. Desculpa, vou estar no Blue Jeans hoje, a partir das 21 horas, fazendo um forrozinho pé de serra gostoso. Então, se aproxeguem. Eu, Hugo Soares e seu Davi Prates estaremos lá, esperando vocês. A partir de 7, 8 horas? A partir das 21. Das 21. Também, Felipe, obrigado aqui pela sua presença e tal, sucesso. E quer dar um tchau pro pessoal daí, Felipe? Só agradecer pelo convite. Tá certo. Estou à disposição sempre. Então tá bom, pessoal, obrigado aí você também que esteve com a gente esse tempo todo, foi muito bom. Sexta-feira que vem tem outro convidado, daqui a pouco, no segunda-feira a gente fala, tá? E daqui a pouquinho tem o ESB Retrô, segunda edição, com a Jaqueline Silva. Eu já tô indo também, segunda-feira, 3 da tarde, a gente tá de volta com mais um Tarde ESB, sempre de 3 às 5 da tarde aqui pela ESB FM também. Pela internet. Para você, um excelente final de semana. Continue aqui na ESB FM, porque daqui a pouquinho você vai fazer aquela viagem, né, direto do túnel do tempo aí, só com sucessos dos anos 70, 80, 90, só coisa boa, que é o ESB Retrô, segunda edição, depois do intervalo, tá? Um abraço para você, tchau. Julho é o mês do rock e para comemorar o coletivo Suíça Baiana traz uma das maiores bandas da nova cena brasileira. Selvagens à Procura de Lei. Porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando... Abertura com Ladrões de Vinil. Dia 9 de julho às 19 horas no 40 Graus Music Bar. Ingressos à venda no Simpla. Apoio USB FM.